É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. É a primeira do Toninho. Vamos lá, Caribe até 5. Você é meu sol, você me seduz, você. Vamos lá, filho. Debaixo do teu lençol. DJ Toninho. Você é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Ai, corpo. Teu corpo nu me fez esculpir. Bora, Caribe. A imagem do prazer, pensando em você. Sagrada Sexta, a melhor de Belém, Caribe Carroça aqui. Eu canto pra você, eu vivo pra você, agora somos um só, em um só coração. E dois lances, é mais que um lance, é uma refeição. Josias, lá tem um leitão que eu vou te contar, viu? É o melhor leitão do mundo. O nosso Sem Limites por ali. A nossa equipe Inter de Milão da Pedreira, como sempre, no apoio. Meu amigo Denis, Helrid, Gugu. Quem mais? Quem mais? Aí o Cuia. Tá faltando Siqueira. Pensando em você, teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Alô, Missiane! Eu canto pra você. Nossa equipe Carroça Fest, como sempre, aqui no ladinho, no apoio. Somos um só. Olha o empresário ali! Em seu coração, tudo aconteceu. A carroça. Só o sonho acordei. Meu grande amigo Maurinho. Especialmente também, amiga. Nossa querida Cátia Estrela. Cátia Nobreza. Aniversário dela, professora. Completando mais um aninho de vida. Olha da sua maninha, Eziane. E na assessoria, meu amigo Tota da Pedreira. Até 5 da manhã. Olha o coração, Kátia. Olha o coração, menina. Eu olhar na época em magia. Nossa história da Nike. Parece fantasia. Alô, Júlio Barra. Vou te amar de todo o coração e só ficar. Meu amigo Cabo Valdo, pertinho de. Olha, Cabo Valdo, tô de volta nos grupos, viu? Tô de volta. Eu suor. Manda aquelas paradas pra mim, vai. Olhando o teu rosto. Olha, Cabo Júnior. Me alucina. Parece até menina. Carroça da Saudade. Vou brincar, curtindo com você, amor. Nossa história. É nossa história. A relação do gosto do prazer. Meu amigo Kiko, seguidor. Alô, Kiko. Nossa história linda de amor. Alô, Jackson. Nossa história linda. Coro com couro. Me liga o rádio, escuto a canção que lembra. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. cheiro de amor aqui, o teu corpo bem perto de mim. Nossa história. Daqui a pouquinho tem Calamazu, viu? Sabadaço da carroça, lá no Calamazu. Minha Beth, minha querida Beth, carroceira de luz. Banda Pop Show. Meu suor, olhando o teu rosto, me alucina, parece até menina. Vou brincar, curtindo com você, amor. Nossa história linda de amor. A relação. Ei, empresária Amélia, cadê ela aí? Do gosto do prazer. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Se liga o rádio, escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui, o teu corpo bem perto. Abraçando com muito carinho, meu parceiro. Na verdade, nossos parceiros aí do Chute Certo. Aí o nosso grande amigo Beto, representando a equipe Chute Certo. Chute Certo que apoia aqui, patrocina aqui a carroça. Alô Beto, diretamente lá de Pernambuco. Um abraço Beto. Nossa história linda de amor. Lúcio CDs. Tempestade de desejo. Abandeço! Efeito chuva de verão. Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos. Deslizando meu corpo. Nosso empresário Reinar. E a sua esposa aí, a Denise. Aí o casal da boutique RW Multimarcas. E fica localizado lá no coração da Marambaia. Rua da Mata, vai Rodolfo Sherman. Alô Renan. Na estação do nosso amor, tamo junto. Sempre juntos, nos amando. Casal de luxo. Foi tanto a amigo Hudson. Dizer, e a Fábio. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim. Aqui. Pra mim. Aqui. Meu amigo Fernando da Cegonha. Sempre. Aqui. Você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar. Foi você quem perdeu um grande amor. não. Ninguém havia sido tão mal assim. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Vai que é sua, Kiko! Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Tinha essa, Kiko, tinha essa. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. DJ Toninho! E o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou. E olha por aqui nossas delícias! Alô, delícias! Você está dividindo. Meu amigo Leandro do Alô! Posso entender. Sempre com a gente, alô, Leandro! Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz. As delícias da carroça, já passeando de carroça! E eu venho de longe pra te socorrer. Grande Cláudio Varejeiro. Não chore mais, meu bem. Ô, música, meu Deus do céu. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. DJ Toninho. Não chore mais. DJ Toninho, o maestro da saudade. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Ser amante, um amigo, eterno namorado. Nosso fanático, alô, Wanderson! Outro rapaz não me satisfaz. A mulher de mentira, para a média. Está, eu sei que sou capaz. Eu sei que eu errei. A carroça da saudade. Mas a cada dia eu te quero sempre mais. Grande Maurinho. Por a olho. Então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar pra tentar voltar. Vamos conversar pra tentar, pra tentar. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Orgulhosamente Marajoara. Deixamos de fazer coisas pequenas. Como meu amigo Elton, Elton de Curuçá. E toda a equipe aqui no lado, meu amigo Edson. Aí ao lado de toda a sua equipe. Dia a dia conseguiu entrar. Pra cima, Edson de Curuçá. Estou. Meu amigo poeta das cortesias. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Lúcio CDs. banda quer. Avisando a galera que não pode esquecer de passar lá na Rap Variedades, a mais nova loja de Coraci. Procurar a vendedora Marcele. Aí você chega lá, Marcele, o curso da carroça. Ela vai te dar 50% de desconto. Você brincou com os meus sentimentos. Eita coisa boa. Eu que só queria te amar. Pra sempre. Perdeu! Não deu valor em mim. Ô, música, meu Deus do céu! Não vou mais chorar. Não chora, não, menina! Não vale a pena. Onde o celular? Lá de Curuçá! É você! Aqui! Mas vou já tem CD do Josias, viu? Já tá prontinho. Aí o CD do Josias. Estamos gravando no Maestro já. Lúcio CD gravando tudo. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia. Bora, Renan, bora, Renan. Fala, Denise. O casal RW. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria. Liliane e Ana Luísa, um abraço pra vocês, meninas. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Eita, Caribe Show. Junto a mim, sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas e te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi, bora, maluquinho. Mas estas palavras, o que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Eu sofro tanto e sinto tanto tua falta. Não vou suportar. Imagina como te quero, quero. E sabes como te quero, quero sim, porque não vê. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Daqui a pouquinho tem Kalamazoo. Aí domingo, aquela domingueira lá na Via Show. Segunda-feira, lá no Imperial. Equipe Caramelo, meu amigo Minhoca. Aí o meu casal especial, Alexi. If I could melt your heart. We'd never be apart. Give yourself to me. You.

vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Estamos aqui no Caribe. Agora bora dançar, bora dar uma relaxada, bora, bora ver se as meninas gostam dessa aqui, ó. Bora, meninas, bora singar, bora. Olha a nova brincadeira do Tchan do Brasil. Só não pode brincar quem tem medo de alta tensão. Agora que eu quero ver. Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá pra brincadeira da tomada. Vem, mãe, seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Bora, meninas! Olha a brincadeira da tomada. Aprendeu? Chega. É fácil demais. Brincadeira da tomada. Todo mundo aqui, ó. Seus braços para aberto lá do chute certo. O seu par também coloca as mãos pro alto. Vem! Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Deixa coladinho e vai. Vai, vai, vai, vai. Encaixa, encaixa. Todo mundo encaixando, beleza? Remexe e agacha. Encaixa. Daqui a pouquinho a gente vai cantar os parabéns pra todos os aniversariantes, viu? Remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Remexe e agacha. Encaixa. Todo mundo encaixando já. Encaixa, encaixa, encaixa. Remexe e agacha. Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá pra brincadeira da tomada. Seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Olha a brincadeira da tomada. Todo mundo chega fazendo direitinho. Tá lindo. Seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu par também coloca as mãos pro alto. Como é que é? Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda. Deixa colar de... Bora encaixar agora, encaixa, vai! Encaixa, encaixa. Todo mundo encaixa. Encaixa, encaixa. Remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa. Ah, coisa boa! Encaixa, encaixa. Remexe e agacha. Encaixa, encaixa, encaixa. Olha o corpo! Júlia, cadê você, Júlia? Remexe e agacha. Seu marido tá te procurando aqui atrás. Remexe e agacha. É, galera bonita. A onda agora, todo mundo pondo. Todo mundo arrastando asinha. É nossos carroceiros de plantão aqui. Opa, vambora, moçada, vai. Haja galinha, meu irmão. Todas comigo. De gaçado. Olha o Tiki já chegou, levantando seu astral. Balançando essa galera, requebrando bem legal. Olha o Tiki já chegou, levantando seu astral. Balançando essa galera, requebrando. Oi, Lourinho, vai! Alô, Lourinha, ô, Lourinha. Para moreninha, vai! Moreninha, moreninha, vem! Você sabe mexer. Põe, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, põe, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, põe, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Copinho para frente, bundinha para trás. Na dança do põe põe a galera pede mais. Eu tô vivo para frente, bundinha para trás. É na dança do põe põe que a galera pede mais. Alô, loirinha, ô, loirinha. Você sabe mexer. Moreninha, moreninha. Quem encontrar a chave de um carro aí, vai ter R$1.000 de gratificação, viu? Põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe põe põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe põe. Agora, empresário Alan. Pra você que põe o ar. Pra você que põe o é. É igual a macaco velho, Alan, perdeu. E não se liga, não se liga. Pra você que põe o ó. Olha aí. Pra você que põe o. Só não pode ficar nu. É. E pra você que põe o. Eita. Só não pode. Bora, Renan. Pra você que põe o ar. Vem um pouquinho para cá. Assessoria. Põe o O nosso espetacular DJ Josias. Põe o C. C, C, C. Pra você que põe o C. Como é que tá o corpo a corpo aí, Josias? Valoria. Você sabe mexer. Moreninha, moreninha. Agora põe, vai. Põe, põe, põe. Olha, Renan, cuidado com o carrasco, viu? Põe, põe, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Galinha, você. Galo, eu. Galinha, você. Alô, Érica, doce. Galinha. Alô, docinho. Galo, eu. Opa! É, moçada! É assim, ó. Bota a mão no joelhinho e bota a mão na cabecinha. Depois joga pro lado. Pode ver as meninas swingando. Swinga, menina, vai! Eu queria sim fazer uma declaração de amor. Apaixonado, apaixonado. Um tchan de ideias começou. Eita coisa boa! A balar! E levantava as mãos e se me embaixo pra chamar a atenção. É verdade, gente, é verdade. Mas a quebradeira tá de cima. queridinha não ligava não. Sabe por quê? Olha aí, ó. Seu rebolado é tão envolvente. Alô, xará, Toninho. Quebra gostoso, parece o peão. Fiquei empolgado. Alô, Toninho. Samba, quebrei tudo. Bora, varejeiro. Seu rebolado é tão envolvente, vai até o chão. Vem, quebra gostoso, parece o peão. Fiquei empolgado e entrei. Quem é de Cia, quem é? Toda de Cia, é prima de... Nossa equipe Inter de Milão, sempre no apoio. Cia, sabe quem é de Cia? Ali no camarote. É prima de Mariazinha. Aquela Denis. Fica na roda pra sambar. Aquela que me fez ficar na roda pra... Um abraço pra você, garoto. Jogo no jogo, no jogo, jogo no jogo. No jogo, jogo, no jogo, no jogo, jogo. Cadê? Por isso jogo no jogo, no jogo, jogo no jogo. No jogo, jogo, no jogo, no jogo, jogo. Pro lado e pro outro. Não é o tchan virando o pescoço. Joga a mão em cima e joga mais uma vez. Joga, joga. Jogo no jogo, no jogo. Jogo no jogo, no jogo. Jogo no jogo, no jogo. Jogo. Como é que é? Por isso jogo no jogo, no jogo. Jogo no jogo, no jogo. Do lado e pro outro, aqui comigo. Pro lado e pro outro. Na swingueira virando o pescoço. No joelhinho e na cabeça. Joelhinho, cabeça, joelho. Para, Edson. Joelhinho, cabeça. Os nossos manos. Joelhinho, cabeça, joelho, cabeça. Joelhinho, cabeça, joelho. Equipe Coro com Coro lá do Jardim Sideral. Fácil de aprender, é só pegar no joelhinho, joelhinho e na cabeça, cabeça. E sair dançando é o tia do Brasil. Meu amigo Jackson prometeu um açaí até agora. É, galera, joga essa mão pra cima agora. É muita chave. Entra comigo assim, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita. Coisa linda, galera. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. O pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Vem! Pau que nasce torto, nunca se direita. Aos 49 do segundo tempo. Olha, domingo ela não... Nossas najas de luxo. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Segure o tchan, amarra o tchan. Ei, Josias. Chega aqui, Josias. Amarra o tchan. Segure o tchan, tchan. Seu geração arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Seu geração arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Vamos lá, Lúcio! Até de manhã. Danço contigo até de manhã. mais fantástica. Aparelhagem de saudade do Pará. Está diante de você. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. É isso aí, gente. Fazer uma pausa aqui na apresentação. Aqui na carroça, todas as sextas-feiras, é desse jeito. A carroça da saudade. E a gente agradece com muito carinho toda essa galera que toda sexta-feira faz a melhor sexta-feira de Belém, aqui no Caribe, juntamente com a carroça da saudade. E todas as sextas-feiras que tem a realização da festa, a galera que vem curtir, festejar o seu aniversário. E claro, a gente prestigia com todo carinho os aniversariantes do dia. Quem é que tá no berço aí? Quem tá no aniversário aí? Quem é que tá no berço? Olha só, a minha amiga, a nossa grande amiga Kátia, aniversariando. Quem mais? Quem mais? Alô? Bora, Jefferson, bora ver quem é que tá aniversariando aí, pra gente dar com todo carinho aqui, com todo aquele carinho, a nossa homenagem aqui da Carroça da Saudade aos aniversariantes. E claro, todas as vezes a gente presta essa homenagem assim, ó. Parabéns a você, parabéns a você, no seu aniversário, seja muito feliz. Parabéns aniversariantes da noite! Que a vida contém, tenha muita saúde. Aniversário do parceiro Thiago aí no camarote. Parabéns, Thiago! Parabéns! Parabéns a você. Parabéns. É aniversário do Nilson, você, empresário da Chute Certo. Aniversário, seja muito. Também meu parceiro Beto. Felicidade, viu, Beto? Diretamente lá de Pernambuco. Que a vida contém, tenha muita saúde, e amigos também da perdição. O Beto e o Nilson. Vamos aplaudir aí os aniversariantes do dia. Parabéns, viu, gente? Pra curtir a saudade, bora. Só agarradinho naquela saudade agora. Aqui é Lúcio CDs. Tempo perdido. Atenção, Alain. Acharam a chave do teu carro, Alain. Final da história. Você sem rumo. Mais uma vez. A carroça. Seu marido aguarda você aqui. Mesmo a cabeça e queima em seu fogo. Eu sei juiz. Para Júlio Barra. No seu show. 0x0 aqui. O seu brinquedo. O seu presente que cai. saudade. Carroceira de luxo já está na área. Leva um pedaço de mim. Já tá beijando muito aqui no lado. Mais uma vez vou ficar. Chego aqui, Kiko, tinha essa aí, Kiko. Fernanda Silva! Um abraço! Um abraço, menina! Saudade! Mais uma vez você vai. É saudade! Leva um pedaço de mim! Saudade! Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Direto do túnel do tempo. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Ô, música, meu Deus do céu. Nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com a hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vá. As recordações. Queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais. Amélia, a mulher de verdade. Grande parceiro Robson! Aí, Robson! É nóis na vida! Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se me notou. A nossa motora de luxo! Saber. Alô, Beth Coelho! Como machuca meu peito a dor de esperar. Te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Eu queria ser bem mais que amante. Saudade. todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você aqui. No fundo do espelho, esconder saudade. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Agora, Renan, a vinheta, o computador deu pau, viu? Aquela esperança. Amanhã eu vou recuperar ela. E ela tem no olhar. Grande empresário Renan, RW Multimarcas. Solte a menina que ainda existe em você. Grande advogado Luiz, juntamente com Marcela. Olha o meu amigo Luiz. É você, Luiz. Um abraço, seu amigo Tony. Carreira solo agora, né? E não existe outro igual. Você na sua novela. E Luiz, agora é carreira solo. Mas se cruzar sua esposa Nayane, a sua cunhada Liliane do coração. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Saudade. E aí, Josi? Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode livre do espaço ou fica presa no chão. Inter de Milão, sempre só é o nome da emoção. Sempre ali pelo camarote, sempre no apoio. É saudade. Solte a menina que ainda existe em você. E Alex, meu amigo Alex, sua esposa Rubi, do lado de Juruna. E comece a viver. Parecia um sonho, a gente fica junto. Roniel pra sua primeira dama. Sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos. Ah, Mauri, esse é carroceiro de coração. Da mágica no olhar. E aí, Mauri? Aceitar que o homem da carroça se perdeu. Amor não. Só tem 15 dedos. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Ei, mano. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Pra você, Beth. Não dá. Ficar sem você não dá. No porta-retrato se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Te amo, sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama, eu volto pra você. O povo gosta. E meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar... que chegou. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Meu amigo Fábio lá do Super Pop. E aí, Fábio? Um abraço pra você. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Parte da equipe lá do Pop. Um abraço, Fábio. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. A carroça. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. DJ Toninho, Toninho. E aí você vem e me dá um beijo. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe um par. Aí, Messiane, vai que é sua, menina. Nem sei do que esse amor pode ser capaz. Um pouquinho a gente vai estar no Calamazul, viu? O Júnior Barra e toda a sua equipe está intimado. Daqui a pouquinho lá no Calamazul. Pertinho do teu setor, né, Júnior? Tamo juntos. Me diz que isso tudo. E aí, Nazas? É tão lindo. Ai, meu Deus. Que lembra um filme tão antigo. Aí você vem. Você vem. E aí você vem e me dá um beijo. Pode dar que tá liberado. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Esse cara nunca teve um amor de verdade, olha só. Ainda quando menino, eu tinha um sonho. Parece o pintinho da Nike. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Porém a vida me chama, me faz novamente criança, e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. E ele canta assim, ó. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto, Amélia, da felicidade. Você já teve um amor de verdade já? Eu escuto falar, já? Só falar. Quem foi? Quem foi? Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Eu sei quem foi, eu sei. Fica calado. Se não, acabo com a tua carreira. Porém a vida me chama, me faz novamente criança, e diz que a... E aí, Fabi? Ama um dia seu sonho. E ela fala assim: Toninho, já tenho meu amor de verdade. Realizar. É ele, Hudson. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade